Johnny X-ray autorizado, ascensão nível 065. Tango Romeo Charlie X-ray, quando possível, informe estimado para pouso. Mas o Palinho vai tentar para trás do Papa Romeu Romeu São Bravo, 500 pés na linha do litoral. Tá ciente, porém não visual, mas Papa Romeu. 55, autonomia 0345, alternando Campinas. Romeu São Bravo já passou para da Barra? É. Temos tráfego do Papa Romeu mais Papa Lima. Para pouso na base da gama, 500 pés, rota 44. Atento ao tempo. Petróleo, está para tomar com muitos bilhotes em direção ao corredor Interlagos, zona 1500 pés, visual com foto. Chama a torre Cono 18, décimo 612. Cono 18, décimo 612, abraço, boa tarde. Localizadora, no 602. Estou no 602, torre Cono 18, décimo 612. Oi, Salvador, Santa Tânia, São Vítor, Juliette, Moedor Interlagos, Patrão da Rotatória, visual completa. Foi o Alfa Victor Juliette que chamou a torre, confirme. Afirmativo, Alfa Victor Juliette. Ok, sim, chame na final da 17, 3 milhas, ok? Reportará final de 3 milhas da 17, Alfa Victor Juliette. Ok, o vento em Salvador está de 120 graus com 11 nós, altímetro 1014. Tono 601, no livre inicial táxi, vai prosseguir via pátio, seguindo o Airbus da TAM. E no ponto de espera, chama a torre 186, ajuste 10 no 4, bom, 601. Sente, via pátio, segue o Airbus, ponto de espera 286, bom, 601. 602, ciente avistado, pouso autorizado, 120 graus, 1109. Livre pouso, 602. Vou liberar essa linha e mantém, 107. Direita, índia alfa, ponto espera torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 10 no 4, tá 3897, bom voo. Índia alfa, ponto espera 1386, 10 no 4, bom voo. Informação nem do seu modo alfa, nem do seu modo já. É porta, sinal para pouso na encosta. Controle Salvador, acione a identificação, desça ao nível 050 na chegada a Mare, altímetro 1094. 50 na Mare, modificador, Teixeira do Boeing pousando da 10, tá livre de decolar. Índia November Alpha, ventos de 120 graus, 10 nós. 6259, Guarulhos 360, nível autorizado, via Peruísque 50, decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, após Leda, direto Eudes, controle 1-9-8, aciona 5447. Estimativo, Guarulhos 360, 350, direita da El, Leda, Eudes, 198-5447, oceano 61-59. Ok, 360, confirma o nível, chame pronto para acionamento. 360, nível para autorizado, desça para 2, Jampé, altímetro 10, 1-5 agora. Código 2, 1-5, Salvador, o gol no 602, livrou a pista. Taxiway, Foxtrot. 602, mantenha taxiway Alfa, informe antes da Juliette para ingresso, pátio principal. Gente, Alfa, essa Juliette para o pátio principal no 602. November Alpha decolou 19, mantenha a perna contra o vento da 10, aguarde para cruzar o ponto. Tem condição de curvar imediato à esquerda e cruzar o campo, confirme? Ativo, cruze o campo aqui no ponto médio da pista, ok? Mantendo para o norte, aguarde a transferência. Índia November Alpha. Tantan 3897, livre ingresso e decolagem, 130 graus com 10 nós. Livre ingresso e decolar 10, Tantan 3897. Tantan 3894, acena identificação, desça ao nível 050 na chegada mar, altímetro 09. Solo foi os 2-2, backtrack até o pátio 4 na minha escuta, Alfa Victor Juliette. Salvador, voo na 601, ponto espera da 10. após a rolagem do TAN ali, mantém. Após a Airbus ali, mantém, o nome é 01. Índia November Alpha, chame agora o controle, 119, decimal 8. Desça para 3 no pés, altímetro 1095. Para 3 no pés, 1095. Está tudo bem, 897, decolado aos 23, chame 198. 198, boa tarde. Gente, boa tarde. Sete autorizado, chama táxi. Chamar para o táxi, 67. Falou, muito boa tarde. Então, 38907, decolado no perfil da Eulida. 3897, contato radar na decolagem, suba nível 340 na saída da El, após Leda, direto do IDEV. Gente, após Leda, direto do IDEV, é possível provar Leda no presente? Autorizado. Certo. Na chegada bom, altímetro 1015. 4 mil pés, chegada bom, seu voo 01 decolado aos 27, chama o controle 119.8. 19.8, bom, 601. Salvador, boa tarde, bom, 601. Voo no 601, no contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da El, após feita direto de 10. 360 na saída da El, após Leda direto BDEV, 1601. 39 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia alterna Campos Confins. Está pronto para o táxi. Confins 3 e 40 de autonomia, táxi autorizado, ponto de espera torre 1.8.6, bom voo no 5 mensagem. Sente, autorizado táxi, confirma, pretenda torre 1.8.6. Positivo, 1.8.6. Sente, 1.8.6, 1.5.6. Salvador, bom, 567, passe para a próxima. Está livre, ingresso e decolagem, 1-0, vento 130 graus, 1-0 nós, gol no 567. Sempre quente, livre, ingresso e decolagem, 1-567. Solo Salvador, gol no 273. Gol no 273. 273, ponto cópia? Ponto cópia, senhor. Gol no 273, Confins, 360 aprovado, decola da 1-0, curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto bridge, intercepta o Tesulon no meio. Controle 1.9.8, aciona 5462. Autorizado Confins 360, decolado 1-0 com curva direita, saída da El, Veda, Bridge, transponder 5462, podia repetir o controle, senhor? 1.9.8, controle, confirmo 360, chame no meia dúzia, pronto, gol no 273. Chamará, senhor, gol no 273. Está confirmando o pátio, a pista para a decolagem? Gente, autorizado Confins, nível 400, decolagem da pista 17, curva à direita, subida da El Leda, após Leda direto Sagaz, aerovia Peruísque 58, o controle 1.9.8, aciona 5410. Faltou o cotejamento correto, chame pronto para acionamento. Gente, guarda um minuto para acionamento, Serra, aquilo deu. Agora, centro Recife, 1-2-5-1, alerta 1-3-3-1-2-5. 1-3-3-2-5, boa

deverá seguir pela UPS Lulu 16. UPS Lulu 16, a subida é da El Leda após direto bridge. Da El Leda Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Permanece 400540 transponder, chame, está livre acionamento, chame a torre 18.6 quando pronto para o táxi. Tá livre o acionamento de amplo táxi, sem regra do Delta. São táxi até a interseção, chão para ingresso. São 3603, um solo, os 35, libere na Eco, chame solo 21.9. 219, 3603. Solo Salvador, voo no 940 para Guarulhos, em formação Sierra, na escuta para a cópia. 940, nível 360 Guarulhos aprovado, decola da 10, curva direita, subida da El Leda, após Leda direto Eudes. Controle 119, decimal 8, aciona 5474. A visualização radar no rumo oposto, sem identificação, sem altimetria. 360 para Guarulhos, decolando da 10, fazendo a curva à direita, saindo da El. Leda, após Leda, é Tinder, né? Controle 19.8 e o transponder 5474, eu vou 1940. Ok, da El Leda, após Leda, Eudes, chame pronto para acionamento, gol 940. Gente, Eudes, funcionador, funcionamento 259, posição 11, Tan 3603, livre ingresso, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 3603. Chané 6259, autorizado, puxa bem acionamento, chame táxi. Mano, para o táxi, autorizado, funcionamento, chané 6259. 3894, ciente, por venda de 120 graus, com 11 nós, autorizado, pouso a 10. Autorizado, pouso na 10, 3894. Decolou aos 37, chame 19.8, se é aquilo deu. Aquilo deu, até mais. 72, pode reduzir a velocidade? Agora a velocidade é a critério Gol 9072, aporte estabilizado. Rebotará estabilizado, agradeço, 9072. Dole, papa, Serra, aquilo deu. Serra Quilo Delta, tudo bom, nível 400, contato radar na decolagem. 400, Quilo Delta. Chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 128.8, obrigado, boa tarde. Bom voo. Localizador, voo 9072. Torre, boa noite, pessoal, 62. 862, 9072. Voo 9072, uma boa tarde. 9072, continua aproximação e aguarde autorização de pouso. Continua aproximação na sua escuta, 9072. 10 altímetro no 095, reporte próximo ao buraquinho para transferência para torre. Bandeira litoral, mantendo aqui para o reportando em buraquinho para transferência de comunicação do guardião 011. 219, tá? 2294. Salvador, 3894, Libra. 3894, táxi via Alfa, informe antes da Juliette. Via Alfa, informe antes da Juliette, 3894. Salvador, o trip 5241-360 para Confins. 9072. Quem me chamando, Salvo? É o trip, senhor. 5241-360 Confins. Trip 5241, eu tenho pré-aprovado 400, tem condição de voar? Tem problema, senhor, pode ser. 5241, Confins 400 aprovado, decola no zero, curva direita, subida da El, Leda, após Leda, direto bridge, intercepta Zulu 16. Controle 119.8, aciona 5505. Isso, 400 da El, direita da El, Leda, bridge, a Zulu 6, 19.8, 5505. Confirma aerovia, Zulu 16, chame pronto para acionamento. Zulu 16, porta de acionamento. Solo Salvador, gol 1273, posição 06 para puxa acionamento. Posição 62, aguarde.